O sea, tus tormentas, ¿dónde han quedado? Bueno, los vientos de ayer. ¿Qué te iba a decir? Estoy entrando. Bueno, espero que amanezcas rico, que hayas dormido bien, has encontrado bien en la casita. No sé si estás sola o no en la casita. Es que estoy yendo bien la luna con las personas que están ahí. Tudo bem? Então, cara, foi lá consertar a porta, ficou ótima, abrindo e fechando suave. Só que ele falou que o que provavelmente está acontecendo, que faz sentido, é que está dando uma infiltração e a parede está se estufando, está se expandindo. E aí ela pressiona a porta de ferro. E aí a porta de ferro fica muito apertada ali onde ela tá. Por isso que eu não tava conseguindo abrir e fechar direito. O que ele conseguiu fazer foi desgastar a porta da.